Bom dia. Posso ajudar? Pode sim. Queria uma camisa. Tem preferência pela cor ou pelo modelo? Gostava de uma camisa vermelha, de manga curta. Eu tenho esta aqui, que está em promoção. É um vermelho muito claro, quase rosa. Prefiro um vermelho mais escuro. Tenho outras cores? A única camisa com o seu tamanho é neste tom. É a cor da moda. O senhor não quer experimentar? Pode ser. Onde fica o gabinete de provas? Em frente, à direita. Então, serviu? Serviu e fica-me bem. Vai levar a camisa? Só custa 25 euros. Sim, vou levar. Onde posso pagar? Pode pagar na caixa ali ao fundo. Obrigada e até à próxima!